ήταν τότε όταν ο κουαρτιάς ήταν ο Sip 5504, passa nível 140, chama o centro, recebe frequência 12685, antena 2545, boa viagem. 6, sip push, pode passar, por enquanto está totalmente pronto, né? O TAN 353 mantém a posição, aguarda o 8737, assistente da cidade, aguarda, pode ir para o posto. Não tem troca, pode ir para o posto. O Sideral 990 do TAC ainda, pode guardar no 02, 89, 904, com o 922 também. 2, 4. 98 no 1, decolou 08, controle no 20, decimal 8. No 970, a linha mantém pista no 0. Eu tá cruzando 1.800. Controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa. Mantém pista no 0, federal. Bom dia, contato no radar, sou para nível 3190, perfil Momo. Perfil Momo 3190, 989. Zero livre decolagem da 10, 200, de 950 graus com 5 nós. Federal 9970, decolou 12, controle 120, decimal 8. Já. Zero, bom dia, Momo Forte. 9970, bom dia, contato radar, sobre nível 340, perfil Momo. 340, perfil Momo. De bom, federal? Autorizado, federal 9970. Obrigado. 1730, moto, 2:40, alternando Campinas para a cidade. 3153, a CIA Índia, modificando no 02, 295, legal no 04. Índia, Pontera, Pontera, 2:19, Ô Túlio, é o Cideral de novo, te comandar mais um pouquinho. Dá pra pular código? Pular o quê? Código! Vicente aguarde. Linda, cola piscando zero, janta de 150 graus com 5 nós. Você fala da 1-0-0? 0970 foi Cockpo. Obrigado. Passa passo nível 150, chama centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. Decolou 07, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado, bom dia, 3-0-5-3. Decola pistola 0, curva direita, esquerda da El, direita, módulo, controle 1-2-0, decimal 8, 3-5-5-2-4. Radar surfa nível 3-0-0, perfil da El. 3-0-0, perfil da El, 3-0-3-1-5-3. Pistola 0, curva direita, esquerda da El, da Módima, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-5-2-4. 5-7-0, pode ficar na placa. 6-5-7-0, ali mantém pistola 0. E mantendo a 0 mesmo. Porta, puxa. Porta, pronto, puxa. Porta, pronto, puxa. 6570 tem livre decolagem da 10, o vento é de 140 graus com 4 nós. Oi, Dael 3153. Sua identificação, autorizado, chegada a bom, se desça para 4 mil pés, estou time, estou no 014, vigilância da. Falador, passarei 2223, solicita a presidência da nação do 1801. Passarei 223 para a conquista, 1803, decola a pista no 0 com a direita, sai da bom, releva, alto longo, pós direto. Controle 20.8, aciona 5521, passarei. Autorizado em 0.5, saída com a 10, professor da Rosa, da Rosa Plata, Rosa 302, controle 5521, 1.2. Pode puxar, passarei. A prova do Romeu Fox 09. Decolou agora os 2-0, faça solicitação ao controle em 1-2-0, decimal 8, apta. Obrigado, Cafonia. Olho, apta 6570, bom dia. Apta 6570, bom dia, contato radar, sopa nível 350, perfil Pouca. 350, quando é possível aí a rua do Romeu Fox 018. Sente, aguarde. Mantenha a saída da guarda. Na 3153, sabe Recife na 251, no alterna na 3395. SAMI 570, SAMI Recife no 2685, alterna 1 no 2545. 9, ocupando pelo dano 74 da CVN, pode parar no 02895, negar no 014. IF 350 via 358, da cola pista 10, curva esquerda, sai da Puga, transição Caju, controle 20258, são 552. Cola pista 10, curva esquerda, sai da Puga, transição Caju, controle 20258. Apenas 5, 5, 2, 5, 0, azul 4, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 0. Linda, com a pista no 0, venta de 1,6, 0 graus, com 5 nós. Sete, cinco, nove, decolou os 29, controle no 20, decimal 8. 08, bom serviço, 759. Controle, bom dia, voo 759. Voo 759, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, voo Leda. 360, bem presente, voo Leda, 1759. NM-225, autorizado chegada a Bonf, voando a Lagoinhas, quando ele alto descida, desça para 4.000 pés, altímetro no 0.5. Mas além da cola separada? 755, continua a aproximação, reporte plano visual. Toma lá. Gente, mantém a posição e aguarda, passarida. Sistema visual, gol 1755. Livre, pouso na 10, o vento é de noite, aerograus com 8 nós. 1 no meu pés, decola no 7 para o direito, foi do axé, controle 1 da 0 da cima 8, acena 0 1 desse 5, acena. No 759, chame Recife no 251, alterna no 3395. Treino 2223, ali mantém pista no zero. Área do 2223, decolou 38, controle no 20 decimal 8. 08, 2223, bom dia. Controle Salvador, bom dia novamente, passaria 2223, decolou na sua escuta. Confirma para controle. Passaria 2223. Passaria 2223, contato radar, suba para o nível 180 na saída Arbor, considere esses principais da saída. Ciente, livre de restrições, na árvore, subindo para 1800, 2, 3. Obrigado, senhor. 7. Prolex 07, boa noite. 649, a linha decola, pista 10. O vento é de 150 graus com 79. Código Parqueano 07, Ponte Tec, Índia, Ponte Perdão 012, Senhor 05, Azuba 234. Bravo, bom dia. Pra Bravo, localizado aqui no Pátio 3, posição 2. Solicita autorização para rebocar a mais Pátio 1, na posição 2. Está livre e reboca com a mais no Mike Oscar Bravo. Graças. Mil pés após a posição pelo altímetro na 0 na 5, está livre LS que se rende a pista na 0, reporta estabilizado. Doutor parceiro 223, solicita o Voar Arbor por gentileza, se ele for desvio de informações. Autorizado, Voar Arbor, parceiro 2223. Na 649, decolar os 42, controle 120, decimal 8. 08, vou na 649. Controle de Salvador, é o voo 1649. Gol na 649, contato radar, se botar o nível 360, após 2000 pés, foi líder. 360 após 2000, Leda, 649. Metro 234, a linha decola, pista 10, vento é de 1,60 graus com 7,9. 6285 passou pela. Gente, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6285. Mais que cuidado, eu quero dizer até a interseção, reporte para ingressão no set. Quatro livre de colagem na 10, levanta de 170 graus com 8 nós. Controle para ser 223. Prossiga. Eu conquista após água, senhorita? Confirme. Tem como coordenar para de conquista após água? Aguarde. Se escuta. Controle, 4-2-2-3-4. 2-3-4, decolou os 4-6, controle no 20-2-8. 208, boa. Lima, antena no 7, reporte quando pronto para decolagem, mais que cuidado. 4-2-3-4, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350, PUCA, 4-2-3-4. Xana 6225, estabilizado. Xana 6225, Xana Torre no 8, decimal 95. 1-9-95, Xana 6225. 649, passou o nível no 70, Xana Recife no 251, alterno no 3395. 251-3395, no 645. Passarela 2223, negativo contato com o centro Recife, mantém a saída, aguarde transferência. Ok, então vai mandar arbora após arbora elétrica. Pode ser agora, já tem uma aeronave autorizada o pouso na 10. Mano, 6225 autorizado o pouso. Afirmativo, venta de 160 graus com 8 nós, ou Xana 6225. Autorizado, pouso 1-0, Xana 6225. Eco Delta, atenta editor de turbulência do Fokker Center em nível de decolagem da 17, venta de 160 graus com 8 nós. Xanã 6225 no solo 50, livra direito no 21 decimal 9. Direito é 2 na nave, 225, alfa, direto, então 01. Decolagem 5-1 no controle, 120 decimal 8, até o regresso. 208, obrigado. Salvador, bom dia, papapá, Mike Eco Delta, decolou na sua escuta, tá passando certo. Mike Eco Delta, bom dia, o nome é o Pérez, confirme direto Manati? Está autorizado, fugiu. Está autorizado da presença para direto Manati, reporte visando a CTR, Mike Eco Delta. Recebi o Pérez, vai chamar de grana. Azul 4234, chame Recife, 12685, alterna 12545. Trip 5362, após pelo, desça para 2000 pés, QNH 1095, está livre LS, X Rei da Pistola 0, reporte estabilizado. Paulo 2223 na passarela. Gente. Pedro 2223, chame Recife no 260, alterna no 288. 260, 288. localizador 5362. Trip 5362, completa aproximação, chame a torre no 895. No 895, bom dia. Torre Salvador, nosso cordial bom dia. Trip 5362, está no localizador. Bom dia, Trip 5362, continua a aproximação, reporte marcador externo baixado e travado. Aproximação no externo, retoma a chamada quando baixado e travado, 5362. Passou externo, 5362, baixado e travado. 5362, bom dia, ajuste 0 no 5. Pouso autorizado. American Airlines 239, clear Amman arrival, flying direct to Amman, descend to flight level 050, can 81015. Então chame 1208. Trip 5362, solo 02, libere a direita de Axo no solo em 1, 2, 1, 9. Para controle. Xulu Lima Tango, desça para a altitude de tráfego, altímetro em Salvador 905, ajuste aos corredores visuais, Zulu, Lima, Tom.